eles me chamaram, brotei no miolo. Brota no morro, sua lei eu violo. Não me interessa esse seu papo torto. Por isso você não cola onde eu colo. Por isso não decola como eu decolo. Por isso fica só crescendo o olho. Fica de fora querendo que eu caia, mas eu só aumento, eu nunca encolho. Eles me chamaram, brotei no miolo. Brota no morro, sua lei eu violo. Não me interessa esse seu papo torto. Por isso você não cola onde eu colo. Por isso não decola como eu decolo. Por isso fica só crescendo o olho. Fica de fora querendo que eu caia, mas eu só aumento, eu nunca encolho. Por muito tempo gritei cada vez mais alto, com a esperança de que uma hora ia me escutar e me escutou, ó. Agora eu tô de onde lágrimas se misturam com suor. Normalmente MCs cantam sobre o quanto são foda nas letras. Normalmente aqui é representatividade pra elevar a autoestima dos pretos e das pretas. É, lembra o Scott P? Não é pó, nem paco, nem plágio, nem papo torto. É poder para o povo preto, mas parece que vocês esquecem. Que a ribagunça o plano todo, fazendo rap do jeito que há tempo ser não via. Pois venho com ambições que há tempo vocês não vinham. É, mostraram marcas que nós não podemos ter. Nós temos marcas que vocês não podem ver. Se você não é daqui, você nunca vai entender. E eu vou fazer cair se vier te merecer. Saudade quando demônios sussurravam no ouvido. Hoje em dia parece que eles gritam. Eles me chamaram, brotei no miolo. Brota no morro, sua lei eu violo. Não me interessa esse seu papo torto. Por isso você não cola onde eu colo. Por isso não decola como eu decolo. Por isso fica só crescendo o olho. Fica de fora querendo que eu caia, mas eu só aumento, eu nunca encolho. Vive essa vida, eu planto que colho. Tudo que eu ganho é fruto do trabalho. Quero que a favela saia da bolha. O papo é reto e não pega talho. De madeirada ele pega esse otário. Polícia é burra e o sistema é falho. Mas fé em Deus, o inimigo não é páreo. Não fala comigo, meu mano, I'm balling. Deixa o playboy chapadão de batalha. Mano, não era pra ele estar ali, assediando uma preta na party. Todo em rubale como o Muhammad Ali. Um merda desse não sobe no baile. Falando sem dizer nada se cale. Não fale comigo, não toque, não encare. Porque você queria nos ver traficando, mas eu tô cantando essa realidade. Meus irmãos não traficam informação. Eles tão morrendo e eu não tô brincando. Tão sangrando sangue como o meu. São pretos e brancos, não tô comparando. Mas se o branco passa, eles ignoram. Quando o preto passa, eles tão parando. Eles me chamaram, brotei no miolo. Brota no morro, sua lei eu violo. Não me interessa esse seu papo torto. Por isso você não cola onde eu colo. Por isso não decola como eu decolo. Por isso fica só crescendo o olho. Fica de fora querendo que eu caia, mas eu só aumento, eu nunca encolho. Eles me chamaram, brotei no miolo. Brota no morro, sua lei eu violo. Não me interessa esse seu papo torto. Por isso você não cola onde eu colo. Por isso não decola como eu decolo. Por isso fica só crescendo o olho. Fica de fora querendo que eu caia, mas eu só aumento, eu nunca encolho.